Um amor imenso, santo e celestial. Sinto a glória em Cristo, Mestre divina. Eu sou Pai bendito, transformou meu ser, revelou-me a graça pelo seu poder. Nada me separa do divino amor que me une a Cristo, o meu Salvador. Servir a Deus me conduz avante rumo ao céu dos céus. Paz e vida eterna tenho por Jesus.